Abra a Bíblia, leia, para, pense e reflita que Deus existe. Ele está vivo, ele é saído. Um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de compreensão. Um Deus que te entende, basta abrir seu coração e deixe que ele entre e reine na sua vida. Porque só ele pode sarar suas feridas, preencher seu coração, meu irmão, completamente, fazendo de você um ser humano decente, um homem que entende e siga suas palavras. Eu sei que às vezes é difícil, mas tente, não custa nada. Afinal, pra onde você vai sem ele, hein? Sem não, já andei nesse caminho, só encontrei decepção, só ilusão, meu irmão, só alegria repentina que me fez eu tropeçar várias vezes em minha vida. Eu sentia que eu perdia tudo aquilo que eu amava e só restava aquilo que o inimigo propagava. Se eu era feliz, lógico que não, parceiro, porque eu não tinha encontrado o amor verdadeiro. Porque a vida é linda e é pra ser vivida, mas só vive aqueles quem em Deus acredita. A vida é linda e é pra ser vivida, mas só vive aqueles que em Deus acredita. Aqueles que olham pro céu, estendem as mãos e agradecem a Deus em uma linda oração. A vida é linda e é pra ser vivida, mas só vive aqueles que em Deus acredita. Aqueles que olham pro céu, estendem as mãos e agradecem a Deus em uma linda oração. O sol raiou no céu, amanheceu, olha só que lindo. Primeira vitória humana aqui. Está vivo, eu agradeço a Deus pela disposição. Vou pegar minha armadura e ir pra guerra com os irmãos. Entrar na arena de cabeça erguida, o sofrimento existe, mas mais lindo é a vida que é pra ser vivida. Acredite, vai à luta, você não está sozinho, creia que Deus te ajuda. Aqui quem fala é mais um grande guerreiro, aqui quem narra é quem vive o sofrimento. Eu não vejo de longe, aqui eu sinto na pele. Se faça sol ou faça chuva, mas nada disso me impede. São vários problemas, mas meu Deus é maior. Assim me torno mais forte, porque eu sei que eu não estou só. É assim que eu levo a vida, lado a lado com os parceiros, sempre cantando e louvando. Há só um Deus verdadeiro, aquele que olha por mim, também olha pra você. Basta abrir os seus olhos que você vai entender que Deus existe e está vivo, muito vivo, rapaz. Abra a Bíblia e leia, porque Jesus é mais. A vida é linda e é pra ser vivida.